Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Chegamos ao capítulo 15. São os sete flagelos que têm início. Depois, chegaremos ao 16, que apresenta os flagelos um por um. O 15 os anuncia. Mas há também uma passagem notável aqui. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, que vai nos lembrar a pregação do saudoso presidente fundador desta casa a respeito do novo mandamento de Jesus. Vamos ver quem se lembra a respeito da diferença de que nos falou também Emmanuel. Então, todos de Bíblia na mão, que aí vem vindo o Apocalipse, mas para os simples. Os simples que acompanhavam o Cristo, os simples que acreditam que as soluções dos problemas humanos e sociais estão dentro do seu divino coração, que o vem não somente como o maior religioso, mas como o maior cientista, o maior filósofo, o maior político, o maior economista, o maior gênio da humanidade. Porque Jesus trouxe a sua palavra para quê? Para que ela fique presa a quatro paredes? Não. Porquanto ele é a religião da vida. Os seus ensinamentos extraordinários são para ser vividos diariamente em todos os nossos atos. De que adianta nós frequentarmos templos sagrados se saídos dali nós passamos a aceitar todas as convocações do anticristo? Fazemos de Babilônia a nossa morada. Sim, porque Babilônia significa ou singulariza tudo aquilo que é contrário ao pensamento universal do Cristo de Deus. Por sabermos que ele, além de ser o maior religioso, é também o maior cientista, o maior político, o maior sociólogo, o maior economista da humanidade, temos a certeza de que será ele mesmo quem dará jeito a esses problemas que afligem não só o nosso país, mas como toda a humanidade. Não é um sonho. Tanta gente não se inspira em Hegel, em Weber, em Marx, em Marcuse, em tantos grandes homens do pensamento criador humano, e que realmente trouxeram muitas modificações e progressos à humanidade, sem citar os grandes religiosos. Tanta gente se inspira num Gandhi, que era um misto de religioso e político, mas da política sublimada, da religião sublimada, não daquilo que sofre a corrupção do mundo. Então por que eles têm soluções para os problemas sociais e, o Evangelho não teria. Eu diria, os evangelhos não teriam. Mas é um só o Evangelho, sob a visão de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que Jesus não teria as soluções? Se ele cuida justamente do ser humano, naquilo que ele tem de melhor, à sua volta, não significa somente porque está escrito que ele virá sobre as nuvens com os seus santos anjos, uma visão literal do seu retorno. Significa também que o ser humano, pelo sofrimento, pelo amor, em suma, pela experiência, desde que ele surgiu na Terra visível e trouxe-nos a sua mensagem, o ser humano há de compreender que tudo aquilo que nós desejamos está nessa altura em que Jesus volta, mas que desce até nós. O que parece hoje difícil, impossível, tornar-se-á comum. Não foi ele quem disse? O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Vejam que eles vêm sobre as nuvens. Vejam que ele vem sobre as nuvens, mas ele desce. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos aquela passagem maravilhosa. Jesus, depois de ressuscitado, dá suas últimas instruções aos seus seguidores. De repente, ele começa a subir aos céus, na sua forma divinal. Aparecem os anjos e confortam aqueles varões galileus, embasbacados, olhando para o alto. E que eles disseram? Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que elevado às alturas, da mesma forma voltará a vós. Senão alguém pode pensar que pelo fato de que no texto sagrado é dito que ele vem sobre as nuvens, que ficará sempre inalcançável a nós simples seres humanos. Não, ele desce, está nos Atos dos Apóstolos. E ele descendo, descem também todas as suas sublimes visões da religião, da ciência, da filosofia, da política. Para quem quiser conferir, está no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, a ascensão de Jesus. Eu vou até ler, porque isso tem muito a ver com o Apocalipse, hein? Senão vocês ficam presos somente àquelas partes ditas aterrorizantes e que são apenas resultado da nossa colheita. Atos dos Apóstolos de Jesus, segundo Lucas. A ascensão de Jesus, capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, os que estavam reunidos com ele lhe perguntavam: Senhor Jesus, será este o tempo em que restaurarás o teu reino? Ao que ele lhes respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao seu lado e lhes perguntaram solenemente: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, assim virá do modo como o vistes subir. Em seguida, vêm os discípulos em Jerusalém, eles voltam para Jerusalém, ao monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Voltaram de lá. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. E aqui o importante: atenção àqueles que amam o Cristo de Deus. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com seus parentes. Foi então que eles colheram um novo apóstolo, de nome Matias, para preencher o lugar de Judas Iscariotes, e saíram. Veio a descida do Espírito Santo, Pentecostes, o dom de línguas, o famoso discurso de Pedro. O que é que tem isso a ver com o Apocalipse? Tudo, porque o Apocalipse anuncia a volta triunfal do Cristo de Deus. Vejam como é tudo interligado. Vocês podem dar uma olhada no primeiro capítulo. Vocês já sabem, mas é tão bonito, não custa a gente repetir aqui. Primeiro capítulo do Apocalipse de Jesus, onde a gente aprende quem é o autor, qual é o assunto do livro, vê o seu título, que significa revelação e não mistério. Leia aquela bem-aventurança. Por que temer um livro que no versículo 3 do capítulo 1 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem. Leem o livro, quer dizer, o livro não é para apavorar. E aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Está mesmo. O tempo e o espaço de Deus não são os nossos mirradíssimos conceitos de tempo e espaço terrestres. Mas aqui está o versículo 7 do capítulo 1. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Lamentar-se-ão sobre ele porque não aprenderam bem a lição que ele deixou. Não é ele que é mauzinho, nem nós que somos bonzinhos. É que o professor traz a lição. Você não aprende, você gazeteia, você foge. Você vai fazer picaretagem. E depois fica com raiva do professor porque você é reprovado, a culpa é sua. Então preste atenção a esse anúncio da vinda de Jesus sobre as nuvens. Porque no versículo 8 do capítulo 1 ainda, nós vemos estas palavras que indicam quem anuncia que Jesus vai voltar. Eu sou o Alfa e o Ômega,

procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Bem, hoje eu fiz somente a leitura. Muita gente poderá falar sobre o assunto. Mas eu quero que vocês pensem neste trechinho aqui do versículo 8º do capítulo 15. Me lembrem também para falar sobre o versículo 3º. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Vamos pensando sobre o assunto. Mas versículo 8º, capítulo 15, porque é uma passagem de muita importância. É um anúncio de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para o qual a humanidade deve voltar as suas atenções. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. E ninguém podia penetrar no santuário. Estão prestando atenção? Enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Bom, já convoquei o estudo de vocês para o versículo 8º, esse capítulo 15, agora eu vou até o 3º. Eu acho também muito importante, porque há pessoas que não querem dar valor ao Velho Testamento da Bíblia Sagrada e consideram o Velho Testamento como coisa superada. O Apocalipse não concorda com isto. Vejam só que está aqui. Vou voltar ao 2º versículo para que o 3º apareça com toda a sua força. E vi como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Que som maravilhoso, hein? Harpas, instrumentos que dão conforto aos nossos corações. A harpa é uma coisa extraordinária. É difícil de ser tocada, você sabia? Tem que estudar bastante. A música traz uma ambiência extraordinária, ou então perversa até mesmo, conforme a sua apresentação. Mas aqui é um som divino. Já observaram o ambiente que se formou? Versículo 3º. Formou um ambiente para este fato aqui ficar bem patente. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Vejam bem, e entoavam esses seres maravilhosos, esses vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Quer dizer, os vencedores, os que perseveraram até o fim, os que mantiveram a fé e o amor. Porque fé sozinha também é um perigo, ela tem que estar clareada pelo amor de Deus. Porque muita gente tem fé e perseverança para praticar o prejuízo da sociedade. Quando eu digo que a fé é o combustível das boas obras, está implícito que estou falando da fé que recebeu o banho lustral do amor divino. Como eu disse, nem acreditar na reencarnação resolve se esta crença não vier bafejada pelo novo mandamento de Jesus, que é a lei suprema, o evangelho é amor. O que, que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o evangelho tem que ser amor. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Cântico de Moisés, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o cântico do Cordeiro Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Vejam aí as duas testemunhas mártires de volta. Elas estão lá no capítulo 11. O Velho e o Novo Testamento juntos, naquilo para o que realmente foram escritos, para aproximar a criatura do seu Criador. E não há outra forma, se não for através do amor. Mas amor não significa condescendência com tudo que está errado. Passar a mão sobre a cabeça dos filhos quando eles precisam ser repreendidos, quer dizer, repreendidos com amor paternal, amor maternal. O amor é a força que leva a humanidade para a frente e faz com que ela sobreviva. Então vejam quanto é importante esse cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, entoado pelos remidos, aqueles que perseveraram até o fim, conforme a convocação do próprio Jesus na carta à igreja em Esmirna, no capítulo 2, versículo 10. O que é que diz? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Deus está presente. Em nossos corações para sempre.